E é o seguinte, eu não poderia deixar passar batido e fazer uma homenagem para todas as mães, tá ligado? E todas as mulheres, porque vocês são as rainhas do lares. Jeito. Mensagem de paz, mensagem de amor. Afro-X. Nossa. Dexter. Criança linda ali, ó. Criança linda ali, ó. É desse jeito. Mãe, pra senhora ainda sou uma criança inocente no seu colo, brincando de balança. O 973, essa é a data. O 975, meu irmão atraca. Corre, corre, às pressas, hospital São Bernardo. Dona Cegonha festejou mais um parto. 10 de novembro, nascimento de um guerreiro. Mais um Muhammad Ali brasileiro. Primeiro neto de meu vô e minha avó, primogênito do casal, o xodó. Minha mãe, ó, felicíssima com a surpresa. Meu pai, chapô, bem louco de cerveja. Na alegria, na tristeza, sempre lado a lado, com carinho ensinou meus primeiros passos. Mais uma guerreira de pele escura, sofredora. Tenho muito orgulho de minha coroa, sua garra, seu jeito simples de ser. Essas qualidades são exemplo pra viver. Seus conselhos foram forças pra nunca desistir. Muito obrigado por você existir. Era mó barato, mó saudade desse tempo. Vira e mexe esses momentos. Vendo o pensamento eu tenho fé. Tudo que é bom recomeça. Eu acredito na frase do poeta. É desse jeito. Revolução através das palavras. Eu tenho fé que a gente pode ser. Em qualquer lugar feliz. Você pode ser feliz, é desse irmão. Jeito. Respeite mensagem de paz. Eu tenho fé que a gente vai ser feliz. Até parece que foi ontem. Ontem um menino, hoje um homem. Ela nunca irá se acostumar. Que cresci, já sou homem, sei me virar. Me recordo com carinho, vendo as fotografias. Uma saudade era feliz e não sabia. Nos campinhos eu corria sem cansar atrás da bola. Nota 10 nas ruas, 5 na escola. Ela não queria ver a gente se envolver, pra mais tarde ela não sofrer. Queria ver a gente firmou no amor. Eu tô ligado, são os votos da coroa. Seu sonho sempre foi ver a gente formado. Quem sabe um engenheiro, se pã advogado. 12 de outubro, dia das crianças. Me lembro bem, são várias lembranças. Era mó barato, mó saudade desse tempo. Vira e mexe esses momentos. Vem no pensamento, eu tenho fé. Tudo que é bom recomeça. Eu acredito na frase do poeta. Escuta isso. Eu tenho fé que a gente vai ser feliz. O sorriso da criança é muito lindo. Mensagem de paz. Escuta isso. Eu tenho fé que a gente vai ser. Você vai ser feliz, negão. Sua hora vai chegar. Atriz, meretriz, juiz ou ladrão, seja quem for, ela dá o perdão. Todo dia tô presente em suas orações. Faça sol, chuva, as quatro estações. Noites em claro esperando e humano. Filho é preocupação e cabelos brancos. Mãe, sei, sei que errei. Decepção te dei no crime entrei. Foi duro aprendizado, mas valeu. Graças a Deus seu filhão cresceu. Interiormente, felizmente, tem que se portar com quem se porta com a gente. Hoje tenho a mina guerreira, tô sossegado. Só a trazer meu lado, trilhando o caminho errado. Não quero nem pensar em prejuízo, vou cuidar dos meus filhos. Tome juízo, sei que a senhora já sofreu de um montão. Ser mulher, ser negra não é fácil não. Domingo é o dia que mais bate saudade. Família reunida, as crianças à vontade. Era mó barato, mó saudade desse tempo. Vira e mexe esses momentos. Vem no pensamento, eu tenho fé. Tudo que é bom recomeça. Vou me cuidar, essa é minha promessa. Desse jeito. DJ Tony. mensagem de paz, mensagem de amor, ritmo e poesia, ou revolução através das palavras. Que nem que Jorge vem. Vamos passear no parque. Escuta isso. É desse jeito, nego. Uma salva de palmas pra todas as mães. Pra minha, pra sua. Ali, ó. Pra todas.